Aperta o play, DJ. Mais um com a marca do incomparável Rony Silva Productions. I'm in love with your body.

de combo de Jack, Ciroc, Xandó. Olha a novinha dançando em cima do som. Eu vou mandar o grave invadir. Segurar a lágrima, insiste em cair.

Rony Silva, até eu mesmo me surpreendo. Desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz. Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, embalados e voltando. E o que tiver no guarda-roupa estou doando. Separei umas peças pro brechó. Está de volta, Rony Silva. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. nova mania do Pará. Rony Silva. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de vez. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com a Nica. Pior que tá no fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou. Pra piorar a nossa música tocou, e coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade nem que seja a pé. A culpa de quem é? Rony Silva, a receita do sucesso. Banda Pegada Pop. Banda Pegada Pop. Banda Pegada Pop. Vou começar dando conselho que eu podia vender. Aquelas que foram trocadas, mas não sabem porquê. Senta aqui, lá vem história que eu vou contar pra você. Você não saía da rotina, amiga saía. Você não bebia com ele, amiga bebia. Tudo que você não fazia, amiga fazia. Vou ver pra ver, vou ver pra ver. Se não fizer direito, isso acontece com você. Vou ver pra ver, vou ver pra ver. Se não fizer gostoso, isso acontece com você. E aí, Larissa, você gostou da história que eu acabei de contar? Aí que você se engana, Ed Souza. Agora tem a versão da mulherada. Mas calma que tem outro lado e a mulherada que vai concordar. Se hoje você é passado, senta que o porquê vou te contar. Cê não fazia surpresa, o amigo fazia. Não dormia de conchinha, o amigo dormia. Cê não lia o Kama Sutra, mas o amigo lia. Bobeia pra ver, bobeia pra ver. Se não fizer direito, isso acontece com você. Bobeia pra ver, bobeia pra ver. Se não fizer gostoso, isso acontece com você. Bobeia pra ver, bobeia pra ver. Se não fizer direito, isso acontece com você. Bobeia pra ver, bobeia pra ver. Se não fizer gostoso, isso acontece com você. Banda Pegada Pop. Banda Pegada Pop. Banda Pegada Pop. Esse é o meu Rony Silva.